controle 208 e o transponder 5446. Cotejamento correto, confirmando o transponder 5446. 5446. Cotejamento correto, chama a puxa. Portal vento para o Lima Alfa Romeo. 170 graus, 79. Graças. Lima Alfa Romeo avistado, da presente livre pouso, pista 97, vento 160 graus, 79. Livre pouso, Romeo. Torre Salvador Azul, 9135, estabilizou o localizador da 190, está com 2 milhas e meia. 9135, boa tarde, continua a aproximação para informação, tráfego de pequeno porte realizando pouso na pista auxiliar, não interfere com a aproximação, guarda autorização. A aproximação prossegue, guarda autorização, senhora, 9135, assistindo. Ativa? Esse. 6314, prossegue táxi em frente, parte principal Índia, ponto de espera da 901-1895, QNH 1012. Ponto de espera 902-295, 902-63, 64. Pronto para o táxi 6355-127 a bordo, 5h30, alterna, galhão. 6355, autorizado táxi, parte principal Índia, ponto de espera da 901-1895, QNH 1012. Tá livre, táxi 6355. Autorizado 160, Barreiras, tricolor da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Vataxi, controle 119, decimal 3, do 9, decimal 80, 120, 80, controle, correção, 5435, transponder. 20, autorizado 160, para Barreiras, tricolor da 110, curva esquerda, Momo, Vataxi, 208, controle, 5435, transponder, 2231, enquanto... 2231, cotejamento correto, chama push, bag, acionamento. Estimativo, ciente que não cobra os agentes? Espero o táxi, o Juliette Retango. Peça. 3 mil pés, ciente, 2231. Bocha, né, mestre, não faz como está. 3314, boa tarde, não tenho ponto de espera. Ponto de espera, é 3314. Diga. Frequência na torre, 184. 1895. Obrigado. Diga. Gente, sem aeronave agora que ele é pra ingressar na parte da data, aguarde para o táxi. No 4 a linha e mantém pista na 0. Linha mantém na 0, vai ter no 4. Se retanga, observe a aeronave agora ingressando no pátio da bata. Reporta no ponto de espera da interseção, ajuste no 0 no 2. Boa tarde, Lima Alfa Romeo. Três cinco, seu solo aos 29, solo 121, decimal 1, boa tarde. Obrigado, só para você ver sobre a zona do solo agora. Paulo Salvador, cordial, boa tarde. Azul Mazano 35, Lebronete. Aquilo 35, boa tarde. Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3. Lexia Tango, prossiga. Repassando ponto de espera da interseção. 6314, livre de decolagem, pista no zero, vento 150 graus, 629. Decolando a zero, 6314. Boa. Alô. O Jet Retango autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, vento no 50 graus, 629. Sucinco, alinha e mantém pistão no 0. Mantemos 0, 6325. 0 Recife, pronto, cópia. Prossiga. 0 Recife, 370, direto Aracaju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca de Maracaju, controle 11935, aciona 5430. Sente autorizado para Recife do 370, roda do plano. Decola 1-0, curva à esquerda na Puca, transição Aracaju, 1935, controle. 5430 transponder, posição 5, o gol no 620. No 620, cotejamento correto, chama puxa. Na hora, obrigado. Controle 120, decimal 8, bom gol. Ok, grato. 3217, portão 2, autorizado, chama ataque. Demora. Autorizado a decolagem 1-0, vento 1-6-0, graus 6-12-9. Aqui, Senado, 6-3-5-5. Decolou aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Tango Romeo, Hotel Yankee, visual Cono 7. Romeo, Hotel Yankee, dê presente, faça um 270 pela sua esquerda e reporte reinterceptor nacional da ONU 7. Gente, vai fazer um 270 pela esquerda. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, final 5 milhas, estabilizado. Azul 4206, avistado, check train, de pouso, pista na 0, ventona 50 graus, meia dúzia nós. Baixou, travou, ajustado 1012, livre pouso, pista 10, azul 4206. Rotan 3217 para o táxi, tem 184 a bordo, 3 horas e 20, interna Campinas. 3217 direita via Índia, ponto de espera da 901-1895, NH 1012. Direita pela Índia, 1895, Rotan 3217, obrigado, boa tarde. Desliga, baixado travado, Romeu Tayank. Romeu Tayank, livre pouso, pista na 7, ventou na mesa, 0 graus, meia do dia 9. Center. Boa tarde, pista na 3, 2, 1, 7, ponto para pronto. 2, 1, 7, boa tarde, Arim, mantenha no 0. Arim, mantenha na 3, 2, 1, 7. 4, 2, 0, meia da azul, solo aos 3, 8, direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1 agora, direito. Passa o churubu na final, tá, pessoal? Solo Salvador, boa tarde, é seu 4206, vibrando. 4206, ingressa na Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa, seu Juliette, 4206. Página 3207. Que pipa nessa finalíssima que dá 17 aqui. Romeu Tayanque. Tem uma 10 ali no do que é isso, Romeu Tayanque, vamos entrar em contato com a Praera. Eu falo aos 3-9, com o meu pátio. Tracatorizado e reporta livrando. 217, decolou 40, controle 120, decimal 8, bom voo. Como controle, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Solo, tá 3145, tá no 1, puxa acionamento. Tá 3145, chamou? Estimativo, pronto para o puxa e acionamento. Autorizado, chama táxi. Tá chamado. Juliette, mantém azul 4206. 4206, mantém a posição. Manterá. Fox, Fox Zulu, prossiga. Não tem espera sobre o rotatório. Fox, Fox Zulu aguardando instruções, mantenha no 1500 pés. Curva à esquerda ou direita? Curva da esquerda, o Fox, Fox Zulu. Uniforme Valença, proscópio. Obrigado, Valença, no meu pé, decola da pista no 7, primeira curva direita, corredor Oxé, controle 119, decimal 35, aciona 0133. Pátio. Pátio 5. Parlamento 4, torre 1895. 0, vento 1, 60 graus, 7 nós, check range pouso. Tá, tá travado. Afirmo, tá livre o pouso, baixar travado, aqui na nave tá bom. Luiz, que é o uniforme, livre sinais, estou pronto para o saque. Tá 3145 para o saque. Colômetro 2 chama táxi. Inicia, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Livre acionamento, chama push, colômetro 2 Livre acionamento, chama pushback, 62. 62, 6919.com. Afirmo, 6919. Autorizado Campinas, 340, perdão 110, decola da 110, primeira curva direita, da EOL da Morte, para controle 1208, acena 5471. Autorizado Campinas 340, Vipersulo 10, decola da 10, curva direita, da EOL da Motiva, 5471, transponder e o controle na frequência no 20.8, zoom 909. Você já vai correr a última push? Reportará no portão 3. Visual como ainda agora final? Afirmativo. Enquadra como número 2? Com toda certeza, do grupo Papacerra. Mantém então enquadrando como número 2 e aguardando instruções de pouso. Aguardando instrução de pouso na final da 17 do Lupa Passear. Da Mótima, 1208, acena 5443. Ciente, o Fox Zulu mantenha... Confere, tem condições de prosseguir para a perna do vento da pista no zero, mantendo, aguardando instruções? Ela é presente, prossiga para a perna do vento da pista 1-0, mantendo 1.500 pés, aguardando instruções. Fox Zulu, muito grato pela compreensão, viu? Serra, mantenha a vertical do farol de sua porta. Serra. Lupa para Serra, livre pouso, pista 7, vento 150 graus, meia dúzia nós. Muito grato, Lupa para Serra, pela compreensão de todos. Informação, tráfego pousando na pista no 7. Prefiro no 7. Firme, ou... Confirmar, tem uma série de pipas aqui na 17, final da 17. Gente, já foi informada a infra-aero. 1869, solo 47, direito, solo 121, decimal 1. 211, obrigado. Fox Terra 9, pousando na 17, aqui com uma base curta pela direita. Informe que o senhor será o número 3 para a pista na 7, Fox Terra 9. Negativo, prossegue. Guarda pista livre. Terra 9. Vixe, esse uniforme, aguarde. O Zulu Papai Terra, seu solo agora aos 4-8, libera a pista inicialmente via Quebec aguardando instruções. Decola da pista no 7, primeira curva direita, vai do Araxé. Controle 119, decimal 35. Aciona 0120, procedimento correto, pátio 402 POB, assinamento táxi para a torre, 118, decimal 95. Papá, novembro, era pelo meu, qual era o plano? Fox Zulu, tráfego avistado, mantém agora a perna do vento, alonga a mesa, aguardando instruções para girar a base. De corte, Zulu Papa Terra. Meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, boa noite, meia noite. Papa Romeo, Eco, de 5, Papa, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Serra Bravo, mais tango, nível 360, autorizou 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita, Dael, corrigindo, decola da pista 1-7, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótiva. Controle, 1208, aciona 5043. Base autorizada para a pista 1-0, Fox, Fox, Lula. Eu me que mais aguarde. você não está com o atendimento correto, pátio. Aero Star, seu nome é táxi para a torre, 11895, confirma pelo B. Sim, chama a torre agora. Terra November, seu solo agora aos 50, libere a próxima direita e chame solo em 121 decimal 1. 211, posso ter November. Esquece o uniforme, afirmativa, reparta no ponto de espera da papá. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, não há um vento, caldo farol está apoiando, 507. Hotel Juliette Serra, visual, aeronave agora girando base para a pista 10. Afirmativo. Sim, são autorizados o cruzamento da final da pista 10, mantendo a própria separação com a mesma, o hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Fox Fox Zulu informa um helicóptero tipo Alfa Sierra 65 agora no farol de Itapuã, irá prosseguir para a final da 17, não irá interferir com essa aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 5 nós. Oi, controle, corrigindo, transponder, 5450. O Itrato com uniforme mantém ataque seu papá. ...120, depois cancela e prossegue 085, é isso? Sim. Então 120, decolando ao 97, curva direita, sai da coral. Sim, isso, vou passar a retirar a coordenada. Mesmo no 45 visual, aeronave agora na curtíssima. Afirmo. Faz a mesma linha e manter. Faz a mesma linha e manter. Eu já virei aqui, Mike, repassando ponto de espera da outra. Tô aí de rapazão aqui no Quebec, que é rápido. Solo, Fox Serra 90. Qual é o pátio? Você está na aeroestrada. Ingressa para o pátio principal, contato e chama na Lima. Para o táxi voo 620, 192 a bordo, 3 horas, João Pedro. Terceiro no 7, vento 1 no mês, 0 grau 5 nós, para ser avistado. Hotel Juliette. O Fox? Morar na Lima. Então, 3145. Mantenha a posição na cabeceira na 7. Tem um tráfego agora livrando para o pátio militar. Avisou ao contrato, na 3145. Tem uma retaguarda autorizada, chama a tarde. Fox Zulu, mantém agora a posição, aguarde o Salomé. Aqui, Quebec, chama na Quebec. Para que deixe na linha uma foto de armamento. Para ingresso na Lima, Fox Serra November. Autorizado, Fox Serra November. Autorizado, Fox Serra November. Hotel Foxtrot, Yankee 311, via Pushing Start, come back for taxi. Via Pushing Start, come back for taxi, Capra 311. Boa, vou ficar na rádio, o papel do quarto, próximo, o papel do quarto, o papel do quarto. Mantenha a posição, na primeira aqui, Mike. Toda rotatória para passar o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra sobre a rotatória, mantenha esferas, desça para 1.000 pés aguardando instruções. Descer para 1.000 pés para passar o Quilo Quebec Serra e espera para as instruções. 2160, boa tarde, ponto espera da 0 para você. O nome é 20 ali, mantém pistola 0. Plan 3145, decolou 55, controle 1, 20 decimal 8. 208, 3145. Tem um uniforme, alinha e mantém pista. Foi bom, autorizado ingresso no 7, reparte pronto. Salvador, o Otávio Lia Clara está aguardando a taxa de Oscar, mas tem condições de prosseguir direto para o pátio 4, prosseguir direto sem interferir no tráfego das duas aeronaves. Lia Clara está autorizado a prosseguir direto para o pátio 4. Negativo. Zulu ainda está na escuta da torre? November autorizado cruzamento no 735. Autorizado. 0 vento 1, 6, 0 graus, meia do dia 9. Livre decolado. Gol, 1, November. Alinhar no 7 está pronto, 8 horas, 5 horas. Deixa seu uniforme aguarde. Gol 360, para passar o seu canal de terra. Quilo Quebec Serra, prossegue na final da pista no 7, aguardando instruções. No 7, aguardar instrução, Quebec Serra. 1500 uniforme autorizado de decolagem, pista 1 no 7, vento 1 no 6, 0 graus, meia do 19. No ponto de espera. Dá um Oscar, o ajuste no 0 no 2. Fox, Fox, Zulu, faça um backtrack e reporte para ingressar na pista no 028. No 620, decolou aos 58, controle 1, 20, decimal 8. 208, gol 620, obrigado. Luiz Casco Uniforme, decolou aos 58, controle 1, 20, decimal 8. 208. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 50 graus, 5 nós. Gente, livre pouso, Quebec Serra. 312, Pátio Índia, pode entrar no 295 graus agora. Fox Fox Zulu, autorizado ingresso, pista 028, reporte livrando para parte de autoridade. Afirmo, Fox Fox Zulu. Just one minute, Stefano 311. Roger. Boa tarde, tá bom, papai, me lembro da Fox. Tower, Sapphire 311, ready to taxi. Sapphire 311, clear taxi, 311, India, holding point 1910, 118-295, CNH-1012. Clear the taxi, we're holding point 1110, Tower 11 at this point, 15, CNH-1012, Sapphire 311. Thank you. autorizado para o pushback? Afirmo, no 169, chama ataque. Chama ataque. A delivery está para 311, can you please confirm the next frequency? 118.95. 118.995, confirm. 118.95. 118.95, that's 311, over. Zero pela sua esquerda, tem um tráfego agora na pra pouso na pista 1 no 0. Pouso positivo, ou mais um 3-0 de manhã. Pode ficar a 1 no 0, pouso, boa tarde. C2231, não mantenho ponto de espera. Torre, Salvador, boa tarde. Tá 3-1-0, 1,5-2, vim de terra. Pra 3190, boa tarde, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 629. Para informação, o tráfego agora é realizando esferas a 5 milhas, a sua esquerda não interfere com a aproximação. Tente, 3190. Máquina de escuta da torre. Acione 0127. Lima Romeu, Brascópia. Autorizado, Galeão, 400, Upper November 857. Decola da pista 17, primeira curva direita. Dael, Leda, Irumi, controle 1208. Pode cotejar agora o transponder. Série do 2261, faz aeronave agora na curtíssima final, alinhar e manter 1-0. Da Fox com tráfego na final da 1-0 aqui, vai conseguir o final da posição 1-0. O Lima Lima Fox ingressa final da 1-7, aguarda instruções de pouso. Positivo, está seguindo aí, bacana. Fernando. Não ativo. É, ele vira. Tá aqui. Jogou 1169 com 187 a bordo, 3:50, alto, Fernando Galeão. Para 808, 95, gol 1169. Vai ter movimento, estou aguardando a confirmação do controle sobre a saída, pode cotejar toda a autorização. Romeu, estou aguardando a confirmação do controle sobre a mudança de saída. Por enquanto, coteja a autorização. Poderia me correr, só confirmando, daí é o Leda Irumi. Não tem condições de decolar da 17? Tem, estão decolando a 1-0, mantém a saída da El Leda Irumi por enquanto. Gente, então, mantém a saída Leda Irumi, decolagem da 1-0, posicionamento é com a torre em 295, aguardando transponder. 3231, autorizado a decolagem 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia nós. Iniciando 2231, Alerta 4, autorizado, chama ataque. Após o controle aeronave da Gol, autorizado em coordenação 4-0, 1-9. Salvador, aguardar essa 3190. 3190, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 0-3190. Flyfire 311, maintain holding point. Maintain holding point, Flyfire 311. Lima, Lima Fox, sala 06, confirme o pátio. Libera direita, só livre o corte para cá. Lima, Link Mike, autorizado ingresso no acesso, já parte pronto. Passarido 2231, decolou ao 06, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Guarão 18, estabilizado, X2H10. Guarão 8, boa tarde, continua a aproximação, repartir embaixo travado. Procedendo, reportará baixado, já está baixado travado, Guarão 8. Guará 18, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, Guará 18. Ponto de espera da papá, o ajuste no 092. Não, não, 69, na escuta da torre. Na escuta, prossiga. Como você está aqui, um pouco mais à frente, a fim de liberar o pátio para o pushback de aeronave? Positivo. Certo. Na Quebec. para Pataxi via Mike na Lima Sol 1-2-1-1. Esperei que Mike autorizado decolagem para zona 7, Ventura 140 graus, 629. Torre Salvador, boa tarde, Oceania R6210, estabilizado LS, X-Ray 10-0. 6210, boa tarde, continua aproximação, tráfego decolando da pista auxiliar, afastará para a sua direita, não interfere com a aproximação, guarda a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso para 210. Guará 18, solo agora, alto 11, confirme o pátio. Acho pátio militar, pátio meio, primeiro lá, fiz a direita. Libere a sua esquerda, o Guará 18, livre o pátio a parquear. Vai parquear no primeiro pátio, melhor livrar aqui a direita, não? Sim, então seria pra... Libere a direita e chame o solo em 1211, o Guará 18. Libere a direita, solo 1211, Guará. Oceania R6210, livre pouso, pista 10, Ventura 60 graus, 629. Livre pouso, 10, 6210. Parte principal, com o número 4 no ponto certo. Bravo Romeo, prossiga. A linha em mantém, zona 7, o nome é Bravo Romeo. I-3-1-1, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, stand by 3-1-1. Informações. Ribeirão Preto, 4 horas e 50, 120, bota. 4 horas e 50, Ribeirão, PLB. 120, 120. 6909, parte principal, Inter, ponto 0-0-0-0-5, NH 1012, Torre de Salvador. 6-2-2-9-5, uma boa tarde, 9-9. Aí, ó, 3-3-1, fully ready for the batch, 1-0. Classify 311, clear to take off runway 10 with 170 degrees, 6 knots. Clear to take off runway 10, stay clear of 311. November Bravo Romeo, informe que o tráfego decolou sua frente. Está apenas uma milha do farol de Itapuã, mantendo o número perto, porém não irá interferir com a sua decolagem. Livre decolagem, pista 17, vento 160 graus, 629. Lima Romeo, transponder 5501. livre acionamento para o táxi, chama em 1895. Esquerda vá até direita até a ponte esquerda no zero. Controle 120, decimal 8. 1208, Romeu, boa noite. O gol 1169 está no Santos para Santos. Uno 1169, alinha e mantém isso na 0. Alguém mantém 1-0, gol 1169. Flight 311, airborne S16, call Salvador Approach 120.8. Salvador Approach 120.8, put up. Como recebe a torre? Alto claro. Uno 169, autorizado a decolagem piscina 0, vento 150 graus, 5 nós. Autorizado a decolagem para voo 1169 da 1-0. Oi, boa noite, azul 6909, ponto pelo 1-0, pronto. 6909, boa noite. Após a relagem do gol, alinhar e manter 1-0. Após a relagem e manter 1-0, 6909. Uno 169, decolou aos 19, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, voo 1169, boa tarde. Salvador, bom e boa noite, 69. Informação aqui, Brasília, 969, autorizado Brasília, nível 360, versão 197. Decola da 90, primeira curva à direita, saída arbor, eleva. 1193, agindo 1208, controle. Transponder 5446. Noite 69 360 Brasília, qual da 10, curva direita, saída agora nessa, operação 17208, controle 5446, transponder, boa noite 69. 969, atendimento correto, chama puxa. Tá, que bom. Juliette Serratango, prossiga. Ei, 3 milhas da cabeceira, senhora, 197. Serratango, presente, passam 270 pela sua esquerda e reporte a intercepção nacional da 197. Aeronave agora 6 milhas para o ponto 990. Positivo, paciente da aeronave, está visual ao contrato. Azul 6919, decolou os 22, controle 120 decimal 8. E controle 1208, 6919, boa noite. Jorge, boa noite, tá? 38 mais 4, sinal. 3894, boa noite, check trem, livre pouso, pressiona 0, ventona 50 graus, meia dúzia não. Livre pouso, pressiona 4. Hotel Charlie Golf, boa tarde, prossiga. Para todos os instruções. Aqui Lima Romeu, sobre o farol de Itapuã, inicie esperas com curva da direita, aguardando instruções. Chama táxi. Ah, chama oportunidade, boa noite, 19. Rebaixa no ponto de espera da Papal, ajuste no 0 no 2. Rafa Romeu? Lima, Juliette, Quebec. Qual o horário do plano? Negativo, é que você vai manter o ponto de espera. Inche e 15. Tá ok, gente. Eu não tenho aqui no sistema só um minuto que eu falo com a Juliette. 35, repartiu na Quebec. Correu, Papa Romeu, que o Serra Lima passou o externo, solicitada presente, mudança das regras, base pela direita da 17. Pelo Serra Lima, informa que será o número 3 para pouso na 17.